noite já caiu. Se você voltar pra casa e não achar ninguém, vai notar que na cidade falta alguém. Se você ligar o rádio, todas as canções armário, velho violão. Vai notar que ainda falta uma canção. Se você ligar o rádio, todas as canções rádio.